Amar é ser sincero, é então morrer de paixão sem fim. Vou te amar, é se volta pra mim. Lucas assinava mensagem. E a sede vai me matar. Mensagem, o amor que terminou num beijo, bye, bye. Quem tanto amei, deve haver alguém bem feliz de amar. Assinava mensagem e a sede vai me matar. Mensagem, Lucas assinava mensagem e a sede vai me matar.